Avançam, portanto, 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, à mesma hora, no mesmo local. Tenho o prazer de escutar a emissão Cantar do Galo. Vamos dar início, então, à primeira parte deste meu programa, que é o Folclore. E começamos já com o grupo folclórico das margens do Lima, com o tema Cana Verde da Ribeira Lima. Vamos então escutar aqui. Assim começa, portanto, esta primeira emissão com um primeiro título interpretado por As Margens do Lima, com a Cana Verde da Ribeira Lima. E continuamos com Amarante, Folclore e Cantares. Vamos então escutar aqui. Foi o meu mano. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Apertadinha, tu vives apertadinha de todo o meu coração. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tão apertada que cabes na minha mão. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tu vives apertadinha de todo o meu coração. Apertadinha, é como gostas de andar, meu amor, eu sei que és minha, só eu te posso apertar. Eu sei que gostas, meu amor, de te aperto e que te beijo quando tu chegas a mim. Eu também gosto, meu amor, eu também gosto de te agarrar a cintura e puxar-te para mim. Quando te aperto eu fico com o desejo de querer mais te apertar. E até no baile, meu amor, quando dançamos, meu desejo é tão grande que eu só te quero beijar. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tu vives apertadinha dentro do meu coração. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tão apertada que cabes na minha mão. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tu vives apertadinha dentro do meu coração. Apertadinha, é como gostas de andar, meu amor, eu sei que és minha, só eu te posso apertar. Meu amor, que te aperto e que te beijo quando tu chegas a mim. Eu também gosto, meu amor, eu também gosto de te agarrar a cintura e puxar-te para mim. É o teu corpo que me faz enlouquecer, são os teus beijos que fazem eu te querer. E tudo junto, meu amor, ai, tudo junto faz-me pensar todo dia quando é que te vou ter. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tu vives apertadinha dentro do meu coração. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tão apertada que cabes na minha mão. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tu vives apertadinha dentro do meu coração. Apertadinha, é como gostas de andar, meu amor, eu sei que és minha, só eu te posso apertar. Apertadinha, meu amor, apertadinha, tu vives apertadinha dentro do meu coração. Apertadinha, é como gostas de andar, meu amor, eu sei que és minha, só eu te posso apertar. Chula de carvalho de rei, nunca mais tens de esquecer. Oh, Ana de Santa Marta, cantas bem até morrer. Oh, Ana de Santa Marta, sei que tens inteligência e sabedoria farta. seguirmos uma carreira, é que o tempo está a passar. Como o tempo nunca chega, não chego a principiar. De tanto que tu me apertas, não posso ficar calado. Não quero que digas, anda, que não dou conta do recado. Cantais, tem inteligência que chegue, mas também não é demais para mim. Vai remediando ainda é o suficiente para teres dar de vez em quando. Sempre das traiçoeiras e gosto da tua traição. É. tem que esquecer. Nunca mais tem que esquecer. E quase que um ovinho verde todos gostam de beber. Apreciado, vinho verde de Amarante, verde bem apreciado. Verde bem apreciado, uma caneca na mão e estar outra cheia ao lado. Venho malhão, que tu quais venho malhão com os instrumentos tão finos. Tocais que é uma perfeição, é. Terminar. E o melhão vai terminar. Isto digo com saudades e eu vou vos deixar ficar. Por toda a gente a dançar, é o malhão de Portugal. no mundo, mas há uma sem igual. Põe toda a gente a dançar, é o melhor de Portugal. Há muitas danças no mundo, mas há uma sem igual. É o melhor de Portugal. Há muitas danças no mundo. Temos a mudança de gerência do restaurante Le Tamariz, localizado em 157 Rua de Fossé. Envoyez mail sur arc-en-ciel Orléans. Ora, muito bem, meus amigos, são 8 horas e 41 minutos. Estão sempre na minha companhia até às 10 horas, como todos os domingos. E vamos ter o prazer de escutar uma pequena desgarrada interpretada por Ruizinho de Penacova e Sandrina. Bom, vamos lá então escutar. Espero que não seja muito coisa, senão vão ficando habituado. Sacupe. Não quero armar confusão, meu amigo, boa Sandrina. Não quero armar confusão. Uma coisinha tão boa, deixa de lado teu irmão. Tens duas bocas para manter, tens duas bocas para manter, mas uma é mais perigosa. Mas uma é mais perigosa. Punha lá a minha língua como quem beijasse uma rosa. Vai devagar, ó Ruizinho, e cuidado com o respeito. Eu vou-te dizer porquê, e toma nota, ó recado, que eu não sou daquelas cantadeiras que tu andas habituado. Tu vais levar dois presuntos, que Gonçalves é meu nome, e em terras de Penacova, tu lá vais matar a fome. Ruizinho é meu nome, e tu estás bem apetrejada. Tu estás bem apetrechada, só preciso da salgadeira e não precisava mais nada, porque mandas aí dois presuntos que é de apertar a verguinha e umas maminhas redondinhas. O povo sabe que é maravilha. Conheço bem a tua terra e tenho lá muitos amigos, e tenho lá muitos amigos que até estão fora de Portugal, que até estão fora de Portugal. E não me faças abrir a boca, que é para não te deixar mal. Tu andas a bater mal, tu andas a bater mal. Vou-te fazer um desenho, não me estejas a ameaçar. De onde vou para onde venho? Que dinheiro e medo é aquilo que eu menos tenho. diamantes. Que brilhas como os diamantes, que eu também faço parte deles. Batem palmas para os imigrantes. Mas aqui o mais importante, mas aqui o mais importante, escrito na velha Luísa, se no fim desta cantiga vou ter direito a alguma coisa. As vacanças estão-se a acabar, as vacanças estão-se a acabar, minha querida Sandrinha. Fizeste bem falar deles, porque assim rima essa rima. Mas eu dou-te os meus parabéns por essa garganta fina. Estás sempre a virar a ela, estás sempre a virar a ela. Trouxestes fraca ladainha, que ela já traz carne dura. Tu a tira está novinha. Coffee, vou-te deixar provar que eu trouxe-te uma carne teirinha. Oh, cana de altas canas, bebê cana já encanares. Oh, cana de altas canas, bebê cana já encanares. Por ela, as velhas correm. ensinar. Viras para a esquerda, viras para a direita. Passa-me o dia e a dança está feita. Vira bem a volta, vamos ser felizes. Este é o Vira do Paulo Raízes.

aquela que mais amou foi Maria de Belém. Muito bem, são 9 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Continuam sempre na minha companhia, António Fontes, até às 10 horas. E continuamos com música. Desta vez vai ser as latinas, já não caímos nisso. Ah, bom, tá, vamos então ver se elas não caem nisso. Amém. alguém carente que diz amor não ter. Há para aí tantos não queiram saber. Tu diz amar sem ser correspondido, que está sem rumo e se sente perdido. Tu diz que tem problemas com a mulher, mas bem no fundo ele sabe o que quer. Quer apenas uma noite passar, para os amigos poder contar. Mas nós mulheres já não caímos nisso. Mas nós mulheres já não. Já pensei, não fui eu que a furei, não tenho nada com isso. Encontrei-lhe o ponto fraco, pois tem um grande buraco. Não a quero, não a quero para o serviço. Encontrei-lhe o ponto fraco, pois tem um grande buraco. Não a quero, não a quero para o serviço. São 9 horas e 33 minutos, meus amigos, está na hora do fado. Vamos então começar com Carlos Ramos, Canto o Fado. Vamos então escutar. Canto para o sofrimento, um bom remédio afinal é cantar no momento. Ninguém se lembra do mal, não custa mesmo nada. Tentem fazer como eu, uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e tudo esqueceu. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa sorte o esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Canto fado. Canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Não é que não me interesse, porque a dor não resisto. Mas há gente que parece que gosta até de andar triste. Tem sempre um ar fatal a que ninguém o obriga. Pois neste mundo, afinal, vendo bem, nada vale mais do que uma cantiga. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Haja-se uma vontade, canto fado. Por uma esperança perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa só te esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Canto fado. Perdida, não passe na vida por um mau bocado. Se a casa sorte o esqueceu, é fazer como eu, deixa andar, canto fado. Recorridos, fuscos, mais bairristas, puro que mostra esquecido na garganta dos fadistas. Explicou um velho amigo como o fado era tratado, tinha graça ao fado antigo, da forma que era cantado. Morrendo noivo à porta, indicava uma tabela. À noite era uma lanterna, com somos quase morta. E à noite era uma lanterna, com somos quase morta. Sobre os cascos da vinhaça, deitada em forma bizarra, estava sempre uma guitarra para servir de brigaça. Estava sempre uma guitarra para servir de brigaça. O queijão da morraça, de dois barro virado, andava sempre voado aos cores de modal. E era assim nesta função, como foda tratado. Esta função, como fala no mercado, se aparecia um picador, às vezes até zaranza, de alta esquerda avança, para mostrar seu valor, de alta esquerda avança, para mostrar seu valor. Logo havia um cantador dando um tom certo perigo, provocando o inimigo no cantar, a desgarrar até às vezes com a lambada, tinha graça ao pau antigo, até às vezes com a lambada, tinha graça ao pau antigo. Cheia a caverna seguia para chutar a cantoria, ao som do fado corrido, para chutar a cantoria, ao som do fado corrido. Todos estavam sentindo quando alguém cantava o fado, o toqueiro arrastado, estilava a garganta. E hoje pouca gente canta da forma que era cantado. E hoje pouca gente canta da forma que era cantado. Escutei com atenção um cantador do passado, escutei com atenção um cantador do passado. E a sua linda canção prendeu para sempre ao fado. A sua linda canção prendeu para sempre ao fado. Foi muito que disserem, o fado é que sou bairrista. Foi muito que disserem, o fado é que sou bairrista. Não é planista quem quer, mas sim que nasceu planista. Não é planista quem quer, mas sim que nasceu planista. Lisboa querida, mãezinha, com o teu chai de

os meus olhos falassem amor. Sabias quem te quer bem? Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Dar nome a um gesto que não se diz, porque quiseste dar nome ao gesto que não se diz, a um jeito de ser feliz, porque quiseste dar nome. Vale saber de que é feita uma paixão, de que te vale saber de que é feita uma paixão. As estradas de um coração, de que te vale saber. Quiseste pensar aquilo que apenas se sente, porque quiseste pensar aquilo que apenas se sente, o que a alma luz e gente, porque quiseste pensar. Onde está a razão naquilo que não tem juízo? Diz onde está a razão daquilo que não tem juízo, que junta o choro e o riso. Diz onde está a razão. Quiseste entender o fogo que fomos nós, porque quiseste entender o fogo que fomos nós, meu amor. Se estamos sós, foi porque quiseste entender, meu amor. Se estamos sós, foi porque quiseste entender. Ora, muito bem, vieram escutar, portanto, a voz de Marisa. E continuamos com Tony de Matos, com o tema O Tempo Volta para Trás. Isso é que eu queria, mas não amei. Bom, continuamos assim. A Severa foi-se embora, para mim parou. O passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudade são desengano. Oh, tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Oh, tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todo hoje amanhã, vê que até o próprio sol volta todo hoje amanhã. Porque será que o passado e o amor são tão iguais?

quando em vez lá te entregas, nesse se entregas, ou nesse não que me é tanto. Não te pergunto os porquês deste amar de quando em vez, ou talvez de vez em. Sempre de fugida, como criança escondida, nosso amor brinca com fogo. Se queremos dizer adeus, porque dissemos meu Deus, simplesmente. Qualquer lua que nos comanda os sentidos, e a paixão que não tem siso deixa-nos sempre aviso de corpo e alma despido. Sempre aviso de corpo e alma despidos. Por teimosia ou loucura, algemamos a aventura, o amor em nós reencarnando. Muito bem, foi portanto Marisa que vieram de escutar, e agora vai ser o último fado para esta manhã. Vai ser Francisco José com o tema Guitarra Toca Baixinho, hein? Vamos então escutar a Guitarra Toca Baixinho. Guitarra Toca Baixinho, que alguém pode escutar, só ela deve entender, só ela deve saber que estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme nesta noite, e menos ela que agora escuta um riacho e suspira. Lua parada no céu,